Caríssimos irmãos e irmãs, com certeza que todos nos alegramos ao escutar o encontro dos magos do Oriente com o rei que eles procuravam há tantos meses, guiados por uma estrela misteriosa. Ficam radiantes de alegria quando a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo de joelhos, prostraram-se diante dele e adoraram-no. Aqueles homens não eram judeus, mas não hesitam em adorar o menino ao serviço de quem se encontra até uma estrela. Se uma estrela, podemos dizer assim, lhe obedece e serve o menino, os magos do Oriente entendem bem que esse menino, que segundo eles não pode deixar de ser o futuro rei dos judeus, merece ser adorado. Os magos são os personagens amáveis, honrados, comprometidos na busca da verdade. Eles representam, sem o saberem, todos os povos da Terra. São os primeiros não-judeus a adorar Jesus. E adiantam-se assim aos cristãos oriundos de todas as nações e ilustram com décadas de antecipação as palavras de São Paulo que escutávamos na carta aos de Éfeso. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus. Os reis magos recordam-nos, nesta grande solenidade da Epifania, que Cristo veio para todos. Há de demorar algum tempo até que os primeiros cristãos cheguem a essa conclusão, que a redenção de Cristo não é para judeus, é para judeus e gentios, para todos. Caríssimos irmãos e irmãs, esta mensagem, na sua simplicidade, é um elemento essencial da mensagem cristã. Cristo não nasceu apenas para alguns, mas para todos. É o Salvador e o Rei de todos os povos e de todos os tempos. Dentro de 2000 anos, se o mundo ainda existir, de acordo com os desígnios divinos, Cristo continuará a ser anunciado como o Salvador desse tempo, como é do nosso ou de qualquer outro tempo e lugar. Por isso, sempre que a Igreja recorda que Jesus nasceu para todos, a própria Igreja reencontra-se a si mesma, pois ela existe precisamente para isso, para levar Cristo a todos os povos. Em certo sentido, ela é a estrela que conduz os povos até Jesus. E todos os cristãos, também à sua maneira, deveríamos ser como a estrela que guiou os magos até ao Senhor. Com a nossa vida, com as nossas palavras, podemos conduzir muita gente até Jesus, porque, como repetíamos no Salmo, virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Para guiar mais pessoas até Jesus, todos nós devemos estar dispostos a ir às periferias existenciais, onde parece que Jesus nunca chegou, onde parece que não há estrela que guia essas pessoas. Pensamos nas pessoas que nós conhecemos, mas que nunca mostraram qualquer interesse em rezar, em querer conhecer Jesus e, em alguns casos, até adotaram modos de vida opostos ao de Cristo. A solenidade de hoje convida-nos a querer prestar atenção a essas periferias, considerando que para muitos deles, nós bem poderemos ser a tal estrela que os leva a Jesus. Não nos esqueçamos, caríssimos irmãos e irmãs, os magos viviam numas longínquas periferias do centro da mensagem de Deus. Mas Deus serve-se do que a ele lhes toca mais para os atrair a si. Deus brinca com as estrelas e também pode brincar com as nossas palavras, com o nosso exemplo, brincar aqui no sentido mais nobre do termo. Pode servir-se das nossas palavras, do nosso exemplo, do nosso sorriso, da nossa amabilidade, da nossa preocupação por eles, para os conduzir até ao próprio Deus. No nosso coração, esta festa pode cultivar o desejo sincero de a todos facilitarmos o caminho até ao Salvador do mundo, sem impor nada, claro, como não o fazia a estrela dos magos, que não envia raios ou maldições aos magos para eles andarem mais depressa ou para aqui ou para acolá. Apresenta-se a estrela, por dizê-lo de alguma maneira, como um cartão de convite. Se vocês quiserem ver o rei dos judeus, sigam-me. E esse é também o nosso papel para os que ainda não conhecem Jesus. Às vezes falamos com palavras, outras com gestos amáveis ou com obras de caridade que permitam intuir que alguém maior está por trás de nós, como realmente sucede. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Todos os povos. Não empequeneçamos o nosso horizonte. Não nos recluamos em guetos, onde nos damos apenas com os que já têm a mesma fé. Nosso Senhor pode querer servir-se de nós como estrelas que guia muita gente. Não sabemos o que o Senhor fará com um sorriso, com uma palavra, com um gesto amável, com a nossa presença coerente, ou porque procura ser coerente com a nossa fé cristã. Deixemos que o Senhor nos possa utilizar para aproximar muita gente dele. Pensava agora, para fazermos umas perguntas em voz alta, na nossa vizinhança, no nosso bairro, quais são, na nossa vida, quais são as periferias, quem são aqueles que mais necessitam a luz de Cristo ou a quem nós poderíamos iluminar com a luz do Senhor? Quantos moradores não são conscientes de que Jesus habita com eles, por exemplo, neste bairro, nesta nossa pequena igreja? Quantas crianças são privadas da catequese que as poderia levar até Jesus? Quantos cristãos não receberam ainda o crisma? Quantos não se confessam há anos e caminham sem a paz de Cristo no coração? Quantos se esquecem de pedir o auxílio da Igreja quando adoecem? Quantos não sabem sequer rezar, dirigir-se confiadamente a Jesus e falar com Ele como um amigo? E quantos se esquecem de dar testemunho de Cristo no seu lugar de trabalho ou de descanso e reduzem o seu ser cristão a uma espécie de pino que se coloca por ocasiões de funerais, casamentos, batizados? Não reparamos, caríssimos irmãos e irmãs, como há tanta gente que precisa de uma estrela que as guie, pessoas de boa vontade, que não sabem para onde dirigir-se ou que nem sequer suspeitaram de que há um Salvador à espera deles. Há muito a fazer, caríssimos irmãos e irmãs, e Jesus conta que o façamos juntos. É bonito considerar que os reis, pelo menos assim o imaginou sempre a tradição, caminharam juntos e ter-se-ão ajudado durante esse longo caminho até Belém. Num caminho longo sempre há quem desanime, quem se entristeça porque nunca mais lá chega, quem se pergunte se vale mesmo a pena. Se estão juntos e unidos, vão encontrando soluções, vão animando-se, vão rezando uns pelos outros, ou vão simplesmente convidando a que ninguém desista. Com o sino no horizonte e o lema Comunhão, Participação e Missão que o Papa nos propõe, iniciamos este ano com o desejo de apresentar a Jesus a muita gente. Todos ficarão radiantes e terão um sentido deslumbrante para as suas vidas. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Porta do Céu, Estrela da Manhã, que nos guie todos nestes bons propósitos e que queiramos que o Senhor nos possa utilizar como estrelas para conduzir a muita gente que estão em periferias neste momento até ao Salvador do mundo.